tudo, bota nela, bota nela. Bota tudo, bota nela. Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida, mas não dá. E toda vez que eu lembro de você, no outro gol na bebida, se nota. Marquinho, foto dela, minha proteção de tela, tô me cana na minha guerra.